Nono volume da obra. No fluido elétrico e magnético, não há equilíbrio. Daí o desequilíbrio de muitos. Então, está aí a razão da modificação de bem para melhor sempre, por tudo brilhar racionalmente e não irracionalmente, como com o fluido elétrico e magnético. Com o fluido elétrico e magnético, tudo de mal sempre, tudo em multiplicações do mal, multiplicando sempre e, racionalmente, já é muito diferente. Multiplicação do bem sempre, multiplicação do equilíbrio e de tudo de bom, por a orientação ser racional. Caminhando então para puros, limpos e perfeitos naturalmente, por a influência ser toda racional. Por meio do fluido racional, desaparecem os gênios, os males, as doenças, enfim, tudo de ruim, porque está imunizado pelo fluido bom, pelo fluido puro. O fluido puro não deixa as impurezas do elétrico e magnético, do fluido mau, se aproximar do aparelho. Então, imunizar racionalmente tudo é, e irracionalmente, que é o fluido elétrico e magnético, nada é. Com a imunização racional, tudo de bom, e, com o encanto, o elétrico e magnético, tudo de mal. Há muito que todos procuram o bem, mas como poderiam encontrar no elétrico e magnético? De maneira alguma. O bem aparente, sim. Hoje, parece que está bem. Amanhã, está mal. E agora, encontrando o bem verdadeiro dos verdadeiros, o fluido racional, a imunização racional. Está aí o bem que todos ambicionavam, mas não sabiam onde estava. E agora está aí, no mundo, para todos. Não é dizer que a pessoa vai ficar pura, porque na matéria não há puros, mas sim o equilíbrio verdadeiro. O equilíbrio certo, porque no elétrico e magnético não há equilíbrio. O elétrico e magnético desregula todos, e por isso a matéria é desregulada, e tudo que é do elétrico e magnético é desregulado. No elétrico e magnético nunca houve equilíbrio, e, por isso, hoje pensam de um jeito, amanhã já pensam de outro, amanhã já pensam de outra forma, com o tempo de outra, e assim vão mudando sempre de pensar, vão mudando sempre de gostos e de tudo, enfim. Não há equilíbrio no elétrico e magnético. E hoje, racionalmente, todos começando a entender-se a si mesmos, encontrando-se a si mesmos, por encontrar a verdade das verdades. Então, quem encontra a verdade das verdades, encontra-se consigo mesmo, encontrando o que nunca esperavam. Então, aí, tudo dando certo na vida de todos, acertando tudo por estarem certos, dominados pelo certo, pela base verdadeira de sua origem, a base racional, a planície racional. Pelo elétrico e magnético, recebiam o domínio do mal, e de mal a pior sempre tudo no mundo. E, na base racional, da origem do ser humano, tudo de bom para melhor sempre, por ser racional. Racional é puro e perfeito. Então, tudo de bom sempre, tudo de bom sempre e cada vez mais. E, com o tempo, todos juntos da sua base de origem racional, unidos aos puros da planície racional, por meio do fluido que entra dentro do eu da pessoa, para fazer a ligação do eu da pessoa aos puros da planície racional. E aí, o entendimento da pessoa com os puros da planície racional, por o fluido racional estar dentro do eu da pessoa. Então, faz a ligação do fluido racional, que está dentro da pessoa, com o racional superior, a base de origem, e daí recebendo todas as orientações precisas para o verdadeiro equilíbrio de todos, fazendo conferências, porque o fluido racional está dentro do eu da pessoa e faz a ligação com a base de origem, a planície racional. E a pessoa se entende com os puros, se entende com o racional superior, porque está ligada pelo fluido racional que está dentro do eu da pessoa. A pessoa recebendo todos os esclarecimentos precisos para a normalização de tudo, para o equilíbrio racional, para a boa marcha da vida. Tudo dando certo, acertando tudo, por estar sob o domínio racional. Com o fluido racional dentro do seu eu, para lhe guiar enquanto aí estiver, para guiar todos enquanto todos aí viverem. E assim, todos se entendendo com sua base de origem, porque se vocês existem, se o ser humano existe, é porque existe a sua origem, e a origem é a planície racional. E assim, todos universalmente se entendendo com sua base de origem racional, por o fluido de sua origem estar dentro do seu eu. Então, vão mudando naturalmente sem sentirem, por o fluido racional ser da origem dos animais racionais. Então, tudo é muito naturalmente, sem sentirem. E aí, o progresso se torna um progresso racional. Todos racionalmente se entendendo, todos racionalmente pensando e todos racionalmente vivendo. A vida, então, se tornará uma maravilha das maravilhas, e todos tendo muitíssimo prazer de viver, por irem todos de bem para melhor. Cessa o sofrimento, porque estão desligados do elétrico e magnético. O elétrico e magnético é o causador de todas as ruínas do mundo. O elétrico e magnético é evolução e progresso do mal. Por isso, o magnético é o mal. Por si mesmo, se destrói. Magnético, o progresso do mal. E como poderiam encontrar o bem? Nunca. Todos cada vez mais desentendidos, mais descompreendidos. Enfim, um desequilíbrio total de loucos varridos. A pessoa vivendo porque tinha que viver, mas não que tivesse prazer de viver. Quem está exposto a tudo quanto é sofrimento, não pode ter prazer de viver. Quem está exposto a ser surpreendido por esse ou aquele padecimento, por essa ou aquela enfermidade, não pode ter prazer de viver. Porque, no mal, ninguém tem garantias. No mal, é como costumam dizer, salve-se quem puder. É a vida do elétrico e magnético, com as influências do elétrico e magnético. Agora, vejam que grande modificação vão fazer naturalmente. Da desgraça para a divina graça, para a divina graça racional. Porque o encantado é um perdido que vivia aí, nesse mundo, sem saber por quê, nem muito menos para quê. Vivendo por ver os outros viverem, falando porque aprendeu a falar. Teve quem o ensinasse, senão, não saberia falar. Falando que nem papagaio, sem coisa alguma de sua origem saber. Sem coisa alguma saber do porquê que vive aí a sofrer, mantendo o sofrimento, falando que nem papagaio. Mantendo o sofrimento por nada saber deste ser, da sua origem, da origem dessa vida, da origem desse mundo, falando a esmo, que nem papagaios, julgando que sabem muito e o sofrimento provando que não sabem nada. Se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não haveria sofrimento no mundo, por pensarem que sabem e viverem iludidos, enganando a si mesmos, é que estão aí, fingindo que sabem e o sofrimento provando que ninguém sabe nada. Sabe o quê? Sofrer. Ser vítima do sofrimento sem poder se livrar dele por nada saber. Se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não viviam agonizando, como todos no mundo, vivendo de aparências, se iludindo e iludindo os demais. E o sofrimento permanente, devido ao elétrico e magnético, causador de todas as ruínas. Magnético, mal puro. Magnético, magnetismo. Todos magnetizados e magnetizando uns aos outros. E magnetizados pelas ilusões, pelas aparências, pelas fantasias, e sofrendo as consequências dessa falsa sabedoria, convencidos de que nada sabem. Quando se desiludem, dizem: o mundo é de sofrimento e nada mais. Mas vamos vivendo assim, que isto tudo há de ter um fim. E chegou agora o fim do elétrico e magnético. Todos conhecedores da sua base de origem de racional e procurando imediatamente conhecer o que é imunização racional para adquirir o fluido racional, o fluido de sua origem, para banir o sofrimento do elétrico e magnético de uma vez para sempre. Todos ficarem sob o domínio de sua base de origem e não dessa base a que não pertenciam. Do elétrico e magnético. Pertencem, sim, à base racional. Por isso, são animais racionais, de origem racional. Está aí a origem, a planície racional entrando dentro do eu da pessoa, do aparelho, botando o elétrico e magnético para fora, que não pertence a essa natureza. Começam as coisas se modificarem na vida da pessoa, e assim vai se modificando de bem para melhor, e recebendo as orientações pelo fluido que está dentro do eu da pessoa, e se ligar com a base de origem, a planície racional. Aí, recebendo todas as orientações, tudo de bom, de certo, de bem, de felicidade, de paz, de alegria e de harmonia. Começando a viver como nunca viveram. Está aí esta grande descoberta da origem do ser humano, dos animais racionais e da origem dos animais irracionais. Agora, cada qual no seu setor, cada qual dentro da sua base de origem. O que pertence ao magnético e ao elétrico, dentro da sua base. E o que pertence à base racional, dentro da sua base. Mas, para conseguirem o fluido de sua origem, é preciso ler todos os dias, para conhecerem o que é imunização racional. Então, está aí o equilíbrio de todos no mundo, o equilíbrio do mundo. Todos de parabéns, por se comunicarem com a sua base de origem, que era completamente desconhecida por todos. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam de onde eram. Sentiam que pertenciam a alguma coisa pura, mas não sabiam onde estava esta coisa pura, onde existia esta coisa pura. Pertencem a alguma coisa pura, mas ignoram. E assim sempre ignoraram. E hoje, descoberta esta coisa pura, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, a planície racional, a base de todos, do ser humano. Aparelho elétrico e magnético, mas de origem racional, e não de origem do elétrico e magnético. Quanta alegria nesse mundo inteiro, quantos festejos no mundo inteiro, não é para menos. A maior de todos os tempos. O reino glorificador do ser humano, a imunização racional. Entender-se com os puros que estão lá na planície racional com seu progresso de pureza. Puros, limpos e perfeitos. Daí de baixo, por meio do fluido racional dentro do seu eu, que são aparelhos elétricos e magnéticos. O fluido ligando o aparelho à planície racional e vindo às conferências brilhantes, às conferências racionais para todos. Coisas lindas, coisas belíssimas, coisas que nem podem calcular e imaginar quem não escutar, não ouvir, não ver. E assim está aí a felicidade eterna, o amor, a paz e a fraternidade dos animais racionais, acabando todo o sofrimento do ser humano, os tormentos, os queixumes, tudo de ruim, enfim, por não estarem mais subjugados pelo fluido elétrico e magnético. Sofriam, mas não sabiam o porquê que sofriam. E hoje estão vendo e sabendo o porquê que sofriam. O porquê que o mundo sempre foi de sofrimento, devido ao fluido elétrico e magnético, que nunca deu paz a ninguém. Com o fluido elétrico e magnético, brilha o mal, e não o bem. O bem aparente, sim. Está aí o porquê do sofrimento de todos no mundo, que não há esse que não sofra. Todos sofrem, devido ao elétrico e magnético. E agora está aí a imunização racional, os mistérios todos desvendados, os enigmas do elétrico e magnético, os mistérios do elétrico e magnético, o encanto do elétrico e magnético, tudo desvendado. Não há mais mistérios, não há mais enigmas para ninguém. A porta da origem de todos está aí, aberta, a imunização racional. A porta da planície racional está aí, aberta para todos, a imunização racional. Esta porta estava fechada pelo elétrico e magnético, fechada e dura de abrir, mas até que se abriu, até que chegou o dia de abrir. Está aí a porta da origem de todos, aberta, a planície racional. Estava fechada aí nesse buraco pelo fluido elétrico e magnético. Agora, a imunização racional abriu a porta desse buraco para conhecerem a sua origem, a planície racional, lá em cima. Agora, já olham por cima daí de baixo, de dentro desse buraco, e já sabem dizer: abriu a porta da nossa origem. Não há mais mistérios. Sabemos de onde viemos, como viemos e para onde vamos e como vamos. O que até então ninguém no mundo nunca soube, porque esta porta estava fechada pelo fluido elétrico e magnético. Está aí, para todos, a maior felicidade do mundo, a maior felicidade de todos, a maior riqueza de todos, o maior brilhante de todos. A porta aberta, da origem de todos. Muitos chorarão de alegria, e muitos vão ficar emocionados. A emoção será muito grande entre todos, no conhecerem o que estão conhecendo. Dessa grande descoberta, da maior descoberta do mundo. A emoção de todos era muito grande. O delírio, a satisfação, a vibração, a alegria universal. Há muito que todos no mundo agonizam. E assim, está aí, aberta a porta da origem de todos, a porta da planície racional, a porta do bem de todos, a porta da felicidade de todos, a porta da salvação de todos. Então, tratem de se imunizarem para que o fluido de sua origem, o fluido racional, entre dentro do seu eu, para fazer a ligação com o seu lugar de origem, a planície racional, e receber todas as orientações e conversar diretamente por estar ligado. Conversar, fazer conferências, receber instruções, receber orientações, tudo enfim. Então, não percam mais tempo. porque cessa o sofrimento para o seu lado. Não percam mais tempo. Está aí a porta aberta, aberta pelo racional superior, para que todos os animais racionais voltem ao lugar de origem. Está aí a porta aberta da origem de todos, para que todos os animais racionais voltem ao seu lugar de origem, a planície racional. Todos têm que entrar por esta porta que está aberta, aí nesse encanto. Todos têm que entrar por esta porta, queira ou não. Esta porta é a porta de regresso ao lugar de origem dos animais racionais. A origem é racional, e a porta está aí, aberta para todos chegarem nos seus lugares de onde saíram, na planície racional, de puros, limpos e perfeitos. Chega de perderem tempo na matéria. Chega de perder tempo nessa lama podre. Chega de perderem tempo nessa ilusão. Chega de perderem tempo com essa vida sem proveito, que é ilusão e nada mais. Chega de perderem tempo com essa vida aparente. Perdem-na sem querer perder. Morrem sem querer morrer. Chega de enganarem a si mesmos, perdendo um tempo tão insignificante por uns aninhos de vida tão insignificantes de tanto sofrimento, de tanta luta sem recompensa. A recompensa é a morte. E tudo fica aí para iludir os iludidos, que ainda pensam que essa é que é a vida. Essa é a vida dos que estão iludidos com a vida, como coisa que a vida fosse de propriedade de alguém. Ninguém tem direito de viver. Se tivessem direito de viver, não morreriam. Portanto, a vida não é propriedade de ninguém. A vida é uma vida de mentira. É uma vida falsa. É uma vida de aparência. E por isso, morrem sem querer morrer. Perdem-na sem esperar. Portanto, chega de iludir a si mesmo. Chega de ser um criminoso para si mesmo. Chega de ser falso para si mesmo. Chega de ser fingido para si mesmo, sentindo uma coisa e aparentando outra, e representando outra. Chega desse cada falso infernal. Chega de sofrer. Chega de só ver sofrimento pelo mundo afora. Chega de tanta monstruosidade. Chega de tantos desacertos. Chega de tantas experiências para aparências, para aparentar e não para endireitar, e sim para piorar. Chega de viverem iludidos. Chega de tanta bobagem. Chega de tanta maluquice. Chega de tantos sonhos, sonhando de olhos abertos, e as decepções umas atrás das outras. Portanto, está aí a porta da planície racional aberta nesse encanto pavoroso para o regresso de todos os animais racionais ao seu lugar de origem de racionais, puros, limpos e perfeitos. Chega de perder tempo com o elétrico e magnético, com o mal. Magnético é mal. Magnetizados, todos magnetizados no mundo da dor, das dores, do sofrimento e da penúria. Chega de perder tempo com o nada. Surgiram do nada, são um tudo aparente, iludidamente, para tornar ao nada. Surgiram do nada, geraram do nada, nasceram do nada e voltam ao nada. Então, vendo e sabendo que isto tudo não vale nada, é um tudo aparente, e vão continuar a querer valorizar o nada como se fosse um tudo verdadeiro. Só mesmo de quem não vale nada, que surgiu do nada, não vale nada e acaba em nada. Estão loucos ou não estão? Cegos de olhos abertos, com essa vida de sofrimentos, de preocupações sem limites, de devaneios, de loucuras, de nervosismo, de desigualdade, por não valerem nada, por surgirem do nada e acabarem em nada. É uma luta sem proveito. Um nada, em luta para o nada, para acabar em nada. Só mesmo cegos de olhos abertos. Cegos de olhos abertos, penitentes, se penitenciando com esse nada. Surgiram do nada, valorizam o nada, para acabar em nada. E tudo fica aí. O tudo aparente fica aí para iludir os que surgem do nada, sonhando com nada, com este tudo aparente e acabando em nada. Se martirizando pelo nada, guerreando pelo nada, guerreiros vencidos e reduzindo-se ao nada. Não adiantam nada as lutas, não adiantam nada as guerras, por a vida se resumir no que começou. Começou do nada e termina em nada. Cegos de olhos abertos, sonhando com o nada como se tudo fosse, dando valor ao nada como se tudo fosse, se desesperando pelo nada como se tudo fosse, vivendo nesse desequilíbrio horrivelmente, morrem e ficam aí os iludidos, guerreando pelo nada. Então, tudo isso é que cegava a todos e que fazia todos sonharem. Era o elétrico e magnético. É que conservavam tudo nesta brutalidade infernal. Porque a vida deste jeito se tornou um inferno para todos. Por isso costumam dizer: o mundo é um inferno. O elétrico e magnético é que cegam todos com magnetismo. Todos magnetizados. O magnetismo é uma coisa que aparece quando está ligado. Desligou, desaparece. Assim é a vida. Está ligada na matéria. Desligou da matéria, desapareceu. Morreu. Todos magnetizados pelo elétrico e magnético. Todos magnetizados com tudo. O magnetizado é um iludido. Porque está magnetizado. E a vida do materializado é a vida dos materializados e a vida do magnetizado. O magnetismo é uma coisa chocante e brutal, porque quem está magnetizado não sabe que está magnetizado, não sente, não vê. Só esclarecendo deste jeito é que o magnetizado acorda e acorda mesmo, porque acordou. O magnético só sabe magnetizar. Um ser magnetizado é um ser iludido com coisas passageiras que não são suas, principiando pela própria vida, passageira, e que não é de ninguém, que não é sua. Portanto, precisam conhecer o que é a vida, porquê da vida, o porquê que assim são, o porquê que vivem dessa maneira, com essa cegueira, se penitenciando, quer dizer, sofrendo, sofrendo, sofrendo sempre, e agora chegando ao fim do magnetismo, do magnético e o elétrico, do fluido magnético e do fluido elétrico, agora chegando o fim, conhecendo e sabendo por que são assim, o que determinou e o que originou essa vida assim, que ninguém resiste. E por isso, sempre clamando e pedindo uma vida melhor. Está aí a porta aberta, lá de cima, da planície racional, abrindo aí a porta do encanto, para mostrar a todos o porquê dessa vida angustiosa, angustiante, nessa vida de bichos, nessa vida de matéria sem valor. Basta ser matéria para não ter valor algum. A porta, aí agora, aberta para os animais racionais entrarem, para irem para o lugar de origem, a planície racional, de onde vieram. Todos com essa vida, vida passageira, decepcionados com essa vida sem garantia, porque estavam aí condenados à morte, sem saber por quê, e procurando remediar para fugir da morte, até não poderem mais remediar, e dizerem, é ter mesmo que chegar ao fim, morrer. Vida de remediados, vida de remendos, até não poderem remendar mais. E assim hoje, a porta da salvação aberta, a porta racional, a porta da redenção, para que todos regressem ao seu lugar de origem, a planície racional. A porta racional aí aberta, uma coisa inédita para o mundo inteiro. Agora é que vão começar a serem felizes pelo conhecimento e reconhecimento da imunização racional. Uns chorando de alegria e dizendo, a salvação de todos demorou, mas até que um dia ela chegou. E assim, chorando de alegria com os seus comentários, chorando de emoção por não contar com a salvação, porque não sabiam como podiam ser salvos, como nunca souberam, aí no elétrico e magnético, e hoje sabendo a verdade das verdades. Então, começam a chorar de emoção, de satisfação e de alegria, dizendo, até que chegou o dia que ninguém pensava e que ninguém esperava. Todos, aí no mundo, na incerteza de tudo, na dúvida de tudo, e tendo a vida como farrapo, como um trapo sem valor, dizendo, morreu, acabou. Resumindo a vida como nada, e hoje, vendo e sabendo o porquê desse tudo aparente, do nada, e que tudo tinha e teve sua razão de ser assim, e por que assim são. Está aí a porta aberta da origem de todos, dos animais racionais, que é a planície racional. A vida só é boa assim nestas condições racionais, racionalmente, que é quando se sabe o porquê se vive. Então, a vida é boa quando se sabe o porquê vive, e não vivendo como bichos no elétrico e magnético, sem saber o porquê viviam. E hoje, sabem o porquê que viviam e o porquê que vivem. Hoje, vão viver racionalmente, por terem o conhecimento de tudo, ao passo que, no elétrico e magnético, viviam como feras bravias, sem saber o porquê que viviam, sem saber o porquê que tinham vida. A porta da planície racional, agora, aí, aberta, para todos dessa origem entrarem por ela adentro, para chegarem no seu lugar de origem, a planície racional. A porta aí abrindo dos animais racionais, a porta que ninguém nunca esperou que se abrisse, porque o encanto estava aí fechado às sete chaves, que são as sete partes do porquê assim são, e se envolviam e se distraíam e se preocupavam somente com estas sete portas misteriosas, enigmáticas, vivendo de experiências para apurar o quê? Para ficarem na mesma, como sempre ficaram, aí encantados, sem solução. Esse encanto, esse mundo, esse buraco, estava que nem um cadeado de segredos, estava como um cadeado de segredos e queriam descobrir a origem de tudo, e não podiam. Queriam descobrir a origem do seu ser e não podiam. Trancados aí às sete chaves, vivendo de experiências para ficar na mesma e sem solução dos mistérios e dos enigmas. E hoje, tão naturalmente esta porta se abrindo, a porta do natural de todos, a porta racional, a porta da origem de todos, a porta de onde todos vieram. Abrindo esta porta, aí embaixo, agora, para todos regressarem ao seu lugar de origem, a planície racional. Não existindo mais mistérios, nem enigmas, acabou-se os enigmas e acabou-se os mistérios. Está aí a porta aberta, dentro desse encanto, para que todos digam, é verdade. Até que chegou o dia dos martírios do mundo se acabarem. Nesse mundo ingrato, o qual nós encantados vivíamos com uma vida sem garantias, à mercê das surpresas, vivendo igualmente a um animal, desconfiados com tudo, com medo de tudo, por a vida não ter garantia, por a vida ser falsa, vivendo nesse mundo que não passa de um falso mundo, por não ser o nosso verdadeiro mundo. E por não ser o verdadeiro nosso mundo, o encanto não passa de um falso mundo, cheios de obstáculos, cheios de aventuras, cheios de sonhos, com esta falsa vida, iludido com ela, e iludido com tudo desse falso mundo, de multiplicação de sofrimento. Agora, conhecendo e sabendo o porquê que assim estavam, o porquê que assim estavam vivendo, o porquê que viveram esta temporada toda dentro desse cadafalso, e agora chegando ao conhecimento de todos, a origem verdadeira de todos, e o porquê que tudo assim era, que tudo assim estava, nestas condições de animais racionais. E hoje, a porta da origem de todos aí, aberta, a porta racional, a porta de onde vieram, que é a planície racional, e para onde todos retornarão, ao seu lugar de origem, da planície racional. Puros, limpos e perfeitos, eram racionais deformados, por isso, animais racionais. Agora, vivendo aí nesse cadafalso, quanto tempo de lutas perdidas, quanto tempo perdido aí, perdidos dentro desse buraco, sem dar solução desse mundo, e muito menos do porquê que estavam aí vivendo dentro desse buraco, vivendo aí sem saber o porquê que aí viviam, desconhecendo a origem de tudo, do seu ser, dos seres, do mundo. E hoje, conhecedores e sabedores do porquê de tudo isso, sabendo o porquê que assim são, de onde vieram, como vieram e para onde vão. Então, não há mais segredo, não há mais mistérios e nem há mais enigmas, por estar aí aberta a porta racional, a porta da planície racional, a porta da origem dos animais racionais, a porta de regresso ao seu lugar de origem dos animais racionais. Está aí a porta aberta para a salvação de todos, para todos voltarem, regressarem ao seu mundo de origem, a planície racional, onde estão os demais, com seu progresso de pureza, a vida eterna, a vida dos puros, limpos, perfeitos e sem defeitos, a vida racional. Viraram bicho porque quiseram, se deformaram porque quiseram, pelo livre-arbítrio e vontade própria, como já sabem muito bem em descrições anteriores. E assim, salve o Brasil, a maior terra abençoada pela imunização racional, a terra abençoada pelo racional superior. Salve o Brasil, o maior e melhor país do mundo. Então, está aí a porta racional aberta. País escolhido, o Brasil. Povo bom, terra boa. E assim, a imunização abrangendo o mundo inteiro para o regresso de todos ao seu lugar de origem. O racional superior cai em cima da planície racional, se comunicando com todos os imunizados, por meio do fluido racional. O fluido racional que é da origem dos animais racionais, dentro do eu do imunizado, e fazendo a ligação cá para cima, para a planície racional. E esta ligação feita por meio do fluido. Racional superior se comunica com todos imunizados, recebendo todos a orientação precisa para o equilíbrio da vida e tudo o que for necessário, e todos os esclarecimentos que forem necessários para o equilíbrio do bom andamento de todos. Conferências sobre o que for necessário e todos os assuntos, racionalmente falando. Portanto, estão de parabéns, porque queiram ou não, o caminho certo é este. Queiram ou não, todos dentro da porta de sua origem, todos se entendendo com o racional superior, por meio do fluido racional. Ele é o que faz a ligação dentro do eu da pessoa, que é um aparelho elétrico e magnético, mas de origem racional. Por isso, são animais racionais. E agora, aí está a grande porta aberta no que faz a ligação dentro do eu da pessoa, que é um aparelho elétrico e magnético, mas de origem racional. Por isso, são animais racionais. E agora, aí, esta grande porta aberta no encanto, para que todos entrem na porta de sua origem verdadeira, para que tudo dê certo na vida de todos. O elétrico e magnético já sabem muito bem que não é para orientar os animais racionais. O elétrico e magnético é somente para orientar os animais irracionais. E para orientar os animais racionais é a base de sua origem, a base racional. Então, aí sim, todos equilibradamente se entendendo. O que um quer, todos querem, porque é racional. O encanto estava duro, porque os encantados não podiam desencantar-se, porque são encantados. E muitos farão grande espanto logo assim no princípio, dizendo: não é possível uma coisa desta. Sim, porque para o encantado não é possível, porque o encantado tem a vida como se fosse essa mesma, mas nunca se conformando com ela, por não se conformar com o sofrimento, nem com a morte, porque ninguém quer morrer. Morre porque não há outro remédio. O remédio é este.